Luta épica de Faoraul contra Kal-El em Man of Steel. Há mais de 9 anos, em 14 de junho de 2013, Man of Steel, Homem de Aço, estreou nos cinemas, trazendo uma das batalhas mais memoráveis do cinema de super-heróis, Faoraul contra Kal-El. Essa cena, parte do filme dirigido por Zack Snyder, é um marco na história da DC, mostrando o super-homem de Henry Cavill enfrentando a feroz kryptoniana Faoraul, interpretada por Angie Traw, em um confronto brutal em Smallville. Com uma combinação de ação intensa, efeitos visuais revolucionários para a época e coreografia de luta visceral, essa batalha continua sendo celebrada por fãs, como destacado em discussões no X e vídeos no TikTok. Vamos mergulhar nesse flashback épico, a analisar a luta, seu impacto cultural e por que ela permanece tão relevante em 2025. Man of Steel, um filme de ação e ficção científica com 2 horas e 23 minutos, apresentou um super-homem mais humano e conflituoso, enfrentando os kryptonianos liderados pelo General Zod. A luta de Faoraul contra Kal-El, ao lado de um soldado kryptoniano, é um dos pontos altos, mostrando a força bruta e a velocidade sobre-humana de ambos. Com 9 anos desde sua estreia, a cena ainda é citada como exemplo de ação bem executada e sua popularidade persiste em plataformas como YouTube, onde clipes da batalha acumulam milhões de visualizações. A luta Faoraul contra Kal-El, um breakdown da cena. A batalha entre Faoraul e Kal-El ocorre em Smallville, quando os kryptonianos invadem a Terra para recuperar o Códex e terraformar o planeta. Faora, a subcomandante de Zod, é uma guerreira implacável, treinada para o combate, ao contrário de Kal-El, que ainda está aprendendo a dominar seus poderes. A cena, com cerca de 5 minutos, é um espetáculo de ação que combina coreografia intensa. Faora, com sua agilidade e treinamento militar, domina o combate corpo a corpo, lançando Kal-El contra prédios e usando sua supervelocidade para desferir golpes devastadores. A cena destaca a brutalidade kryptoniana, com Faora quase derrotando o Supernan. No X, usuários como @DCFansBR elogiam a luta como uma das melhores cenas de ação da DC, destacando a performance de Angie Traw como Faora. No TikTok, a hashtag Man of Steel acumula vídeos com montagens da batalha ao som de músicas épicas como Sweet Dreams remixada, reforçando seu status de ícone cultural. Por que a luta é tão memorável? A batalha de Faoraul contra Kal-El se destaca por vários motivos, mesmo após 9 anos. Faoraul, como vilã carismática, interpretada por Angie Traw, é uma antagonista formidável, com presença intimidadora e habilidades que rivalizam com as de Superman. Sua frieza e confiança contrastam com a insegurança de Kal-El, criando um embate dinâmico. Fãs no X, como @superheróibr, chamam Faora de a verdadeira estrela da luta. Ação revolucionária. Em 2013, a coreografia de Man of Steel redefiniu as lutas de super-heróis, com movimentos rápidos e impactos realistas. Comparada a filmes como Os Vingadores 2012, a cena de Smallville é mais crua e visceral, influenciando futuros filmes da DC. Impacto visual e sonoro. A destruição de Smallville, com prédios desmoronando e explosões, foi um marco visual. A trilha de Hans Zimmer, especialmente o tema What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World?, eleva a epicidade. Conflito de identidades. A luta representa o embate entre o passado kryptoniano de Kal-El e seu presente humano, um tema central do filme. Faora desafia sua lealdade à Terra, tornando a cena emocionalmente rica. Relevância duradoura. Clipes da luta no YouTube como Faora ou versus Superman, postados por canais como Flashback FM, têm milhões de visualizações, enquanto no TikTok, a hashtag SupermanFight viraliza com reações de fãs. Segundo o Box Office Mojo, Man of Steel arrecadou US$ 668 milhões globalmente, sendo um sucesso comercial e cultural, apesar de críticas mistas em 55% no Rotten Tomatoes. A luta de Faora e Kal-El é frequentemente citada como um dos momentos mais fortes do filme. O impacto cultural de Man of Steel em 2025. 9 anos após sua estreia, Man of Steel continua influente. Em 2025, com a DC sob nova direção, James Gunn e Peter Safran, o filme de Zack Snyder é referência para fãs que preferem um tom mais sério, em contraste com o recente Superman de Peter Safran, criticado por alguns como Nando Moura por seu humor leve. No X, posts como o de @SnyderCutBR defendem Man of Steel como o verdadeiro Superman, enquanto o @DCCinematic destaca a luta de Faora como insuperável. No TikTok, criadores usam a hashtag Zack Snyder para comparar a ação croa de 2013 com produções atuais, reforçando sua relevância. A luta também reflete a crescente valorização de vilãs femininas fortes no cinema. Faora U, com sua força e carisma, inspirou personagens como a Capitã Marvel e a Mulher Maravilha em filmes posteriores. Em 2025, com a ascensão de narrativas inclusivas, a personagem é celebrada por fãs feministas no X como @heroinasDC, que a chamam de uma guerreira que roubou a cena. Contexto da luta no filme. Man of Steel, 2013, segue Clark Kent e Kal-El enquanto ele descobre sua herança kryptoniana e enfrenta o General Zod, que planeja recriar Krypton na Terra. Faora-U, como braço direito de Zod, é uma antagonista-chave e sua luta com Kal-El em Smallville é o primeiro grande confronto do filme. A cena estabelece Superman como um herói em formação, ainda vulnerável, enquanto mostra a ameaça dos kryptonianos na Terra. A batalha termina com Kal-El superando Faora, mas não sem esforço, destacando sua determinação e crescimento como herói. A destruição de Smallville também gerou debates na época sobre o impacto das ações de Superman, um tema que ressoa em discussões atuais no X sobre responsabilidade heróica. Reações dos fãs em 2025. No X, a luta é celebrada. @DCFansBR. Essa luta é insana. Faora acabando com o Superman é puro cinema. @SnyderClutchBR. Nenhum filme novo da DC chega aos pés dessa luta. Faora é lendária. @HeroinasDC. Faora U mostrou que mulheres podem ser vilãs tão poderosas quanto homens. Ícone. No TikTok, vídeos com a hashtag Man of Steel e hashtag Superman Fight recriam a coreografia com filtros de velocidade ou usam a trilha de Zimmer para montagens épicas. A hashtag Faora U tem menor alcance, mas fãs destacam sua força e carisma. Por que revisitar Man of Steel em 2025? A luta de Faora U e Kal-El em Man of Steel é um lembrete do impacto do filme na cultura pop. Com 9 anos desde sua estreia, a cena permanece um marco por sua ação visceral, efeitos visuais e performances marcantes. Em 2025, com novos filmes da DC em cartaz, como Superman de James Gunn, revisitar Man of Steel é uma chance de apreciar a visão de Zack Snyder e a força de personagens como Faora U. Se você não viu ou quer relembrar, Man of Steel está disponível em plataformas como HBO Max e Amazon Prime. Assista a luta no YouTube, Example Flashback FM, e junte-se à conversa no TikTok com hashtag Man of Steel ou no X com hashtag Snyder Cut. Como disse um fã no X, Faora U e Kal-El é o tipo de cena que faz você querer gritar, isso é cinema. E você, o que acha da luta Faora U contra Kal-El? É tão épica quanto dizem? Conta nos comentários. Comentário sobre a luta Faora U contra Kal-El. Lucas Silva comentou: essa luta é insana. Faora acabando com o Superman é puro cinema. Marina Costa comentou: faz 9 anos e ainda me arrepio com Faora quicando o Kal-El pela cidade. Rafael Mendes comentou: melhor cena de Man of Steel. Snyder sabia fazer ação de verdade. Juliana Lima comentou: Faora é a vilã mais foda da DC. Queria ela em mais filmes. Felipe Oliveira comentou: a trilha do Zimmer nessa luta é de explodir a cabeça. Clássico eterno. Beatriz Santos comentou: Faora versus Superman é 1000 vezes melhor que as lutas dos filmes novos. Gabriel Ferreira comentou: revi ontem no HBO Max e a cena de Smallville ainda é top. Renata Almeida comentou: Faora é uma rainha. Essa luta mostrou o quanto ela é poderosa. Camila Ribeiro comentou: a velocidade da Faora é insana. Melhor vilão do Snyderverse. Tiago Souza comentou: 9 anos e essa luta ainda é a melhor coisa que a DC já fez. Aqui eu crio conteúdo com muito amor, carinho e prazer para todos vocês de coração. Caso queira ver mais conteúdo, eu sempre posto conteúdos no meu blog, sendo um às 8 horas da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 horas da noite. Então volte todos os dias para ver conteúdo novo. Para ver mais, o link está aqui na descrição dessa publicação. O que te inspira na luta Faora U contra Kal-El? Conta aqui nos comentários.